da sua vida, se não lhe sirvo como amante, não lhe quero como amiga. Tim Lelo, nem amigos, nem amante, pros amigos lá da Beira Rio FM, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Um abração pro Zé dos Passos, Dona Conceição e a turma do Quiabo. Essa música aqui, esse disco foi o primeiro disco que o maestro Pinóquio, esse grande maestro, assinou na carreira dele como maestro. Uma gravação de 1983, né? Portanto, há 30 anos atrás. A dupla não existe mais, mas era uma dupla sensacional. Eu que tive o privilégio de lançá-los. Dedé e Marilu, Morena da Roça. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Dedé e Marilu, a música da Marilu, Morena da Roça. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, o dia que você vier passear aqui em Brasília ou vier a negócios, dá uma passadinha lá no Bar do Alemão, você vai conhecer um dos melhores restaurantes de Brasília e seguramente um dos mais antigos do Brasil, né? O Bar do Alemão nasceu em Itu, lá em São Paulo, em 1902, portanto existe há 111 anos, né? E desde maio desse ano, que está aqui em Brasília fazendo o maior sucesso,

você. Leonardo, sem vergonha e sem juízo. Essa música é autoral, né? O Leonardo não tem um pinguinho de vergonha, juízo então é da galinha. Esses meninos estão terminando o seu disco. A semana passada eu fui com eles em Goiânia. Eles já colocaram a voz definitiva em algumas canções. Brevemente vão terminar. Mas antes de terminar, nós já vamos lançar aqui a primeira e a segunda música. Umas três ou quatro músicas nós já vamos lançar aqui, antes do CD ficar pronto, né? A Eliane de Paulo e o Acimar Moreno, que inclusive vão ganhar um novo nome. Mas nós só vamos dar o novo nome quando a gente tiver com o CD, com a música pronta de lançamento, tá bom? Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, Você Vai Se Arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, a música dos dois, composição deles mesmos, Você Vai Se Arrepender. No próximo bloco, mas vou te ensinar a fazer uma suã de porco. Bom demais da conta. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Entretenimento. Videojogos. Consolas. Indústria. Palavra-chave: joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick. Um programa de produção externa aos sábados, das 7 às 8 da manhã, no canal 2 da Antena Web. Surge amanhã e a cidade acorda. Por entre a névoa, começa mais um dia. no Canal 2, fazemos questão de o acompanhar nesse momento. Preparamos-lhe um pequeno almoço especial com música apropriada. Névoa, um programa para começar bem o dia, de segunda a domingo, das 6 às 7 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Neste sábado tem show de Di Paulo e Paulino no Parque de Exposições de São Sebastião, aqui no Distrito Federal. E é claro que eu não vou perder essa festa, inclusive porque eu vou apresentar a festa. E tem uma surpresa que é a abertura do show. Será feito pela dupla Eliane Di Paula e Elcimar Moreno, que estão preparando aí o seu novo CD. E já vão aproveitar, e nesse show deles que eles vão fazer, eles vão cantar umas três ou quatro músicas do CD novo, viu? Di Paulo e Paulino cantando neste sábado no Parque de Exposições de São Sebastião, numa promoção da Sardinha Produções Artísticas. A Sardinha adquiriu esse show do Di Paulo e Paulino por intermédio da RBM Música, que é uma empresa de mais de 30 anos no mercado, especializada em intermediação, porque às vezes você não conhece os artistas, o artista não te conhece, aí a conversa fica difícil. A RBM entrando no meio consegue um preço melhor para você, facilita a sua vida, você não tem trabalho com nada. Ela prepara o contrato, cuida de tudo para você, viu? E você pode contratar o Di Paulo e Paulino, mas pode levar também para sua festa a Márcia Ferreira, o Edelson Moura, os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane Di Paulo e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista, viu? É só você ligar 61 99981-3601. Não deixe para ligar em cima da hora, ligue com 6 meses de antecedência, 1 ano de antecedência, viu? O Amado Batista, por exemplo, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, tem que ligar com 1 ano de antecedência, senão você não arruma, né? 61 99981-3601, 61 99981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma suã de porco, mas é diferente do que a minha mãe fazia. Eu vou passar essa receita, está no livro Cheiros e Sabores de Mato Grosso do Sul, da Iracema Sampaio. Aqui tem arroz misturado. Você pega aqui, ó, um espinhaço, uma suã de porco bem carnuda, suco de 2 limões, uma xícara de chá de cebola picada, uma xícara de chá de cebolinha picada, 2 xícaras de chá de tomates maduros picados sem semente, 5 copos de arroz lavado, água, alho e pimenta do reino a gosto e óleo para fritar. Corte o espinhaço em pedaços pequenos, você corta na junta, viu? Corta bem na junta que já sai o pedaço certinho, né? Tempere com sal, a pimenta do reino e o suco de limão. Aí você vai fritar em óleo quente até dourar. Retire o excedente do óleo e deixe o necessário para refogar o arroz com o espinhaço e os demais ingredientes na mesma panela que você fez a fritura. Quando estiver bem refogado, você junta a água fervendo o necessário para cozinhar. E aí você vai controlando. Se quando a água secar o arroz ainda estiver um pouco duro, você bota mais um pouquinho de água fervendo, e esse trem vai ficar bom demais. Desse jeito eu não comi ainda. A minha mãe fazia assim separado. Ela fazia, cozinhava só o espinhaço, fazia o arroz branco e fazia também mandioca. Dá certinho demais da conta, né? Mas desse jeito, eu vou experimentar desse jeito aqui, porque aqui é o que eu chamo de arroz preguiçoso. Você já bota o arroz, já bota a carne dentro, deve ficar uma beleza, né? É uma receita aí do suã de porco. Vou te cantar para o programa do Cleide Guerra ensinando as mulheres a fazer suã de porco. Tem base, tem desse. Essa dupla é de Santa Catarina, mas mora aqui no Distrito Federal e faz o maior sucesso. Eles são irmãos e são gêmeos. Rony e Ricardo, Saudade Dela. Vamos lá. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou um mês. Era uma saudade marvada, perdida, encravada de matar qualquer freguês. O estrago desgraçado que faz a mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa viva em vermelha e queima meu coração.

você, porque em toda a minha vida nem por uma vez amei alguém assim. Você é tudo, é muito mais do que sonhei pra mim. E é por isso que eu preciso de você. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma gravação de 32 anos atrás, Eu Preciso de Você. Alô, alô, nota boa de hoje é a ripadinha do Ticaboco. Ticaboco é que mandou pra mim, né? Diz que o camarada ia numa rodovia, assim, num carro importado, bonito, né? Aí quando na beirada da pista uma morena linda, mas sabe aquelas que não tem identidade não, tem escritura, né? Umas coxona grossa, trem chique mesmo, né? A moça pediu carona, ele parou o carro e tal, conversa vai, conversa vem, não tinha rodado 30 quilômetros, já estava íntimo, né? A coisa foi bem, tá, etc. Aí no, começa aquele negócio, pega na mão, pega aqui, pega ali, tá, etc. E perere, perere. Aí o cara interteu com a moça e numa curva estourou um pneu do carro dele, o carro descontrolou e saiu capotando da estrada e tá, etc. Aí chega a polícia rodoviária. O guarda se aproxima e encontra o homem chorando, desesperado, segurando no volante do carro, né? Aí o guarda falou, calma, amigo, calma, não precisa chorar, não aconteceu nada não. A moça tá bem, ó, quando o carro saiu da estrada, ela foi atirada fora, mas ela caiu num monte de palha e só desmaiou. Ela tá bem, não precisa chorar não. Falou, ah, tudo bem, né, seu guarda? O senhor viu o que, que ficou na mão dela? O caboclo ia ter que sentar pra poder fazer xixi. Ai, ai, ai. Se você tiver uma lorota boa dessa e quiser mandar pra mim, programa cleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só